Não se deixe abater pelo ruído das trevas. No jogo da vida, tão pouco vim pra ser juiz. Aceito que toda rosa tem os seus espinhos. São forças a favor do amor e das fragrâncias no jardim. Me comprometo a ser livre para atravessar as águas da dúvida. Me comprometo a ser livre para confiar no ar que eu respiro, o berço da calma. Me comprometo a ser livre pra te respeitar no sorriso perfeito que habita a alma, na cachoeira onde o perdão escorre. Entreguei as armas da certeza, além do vencedor e do vencido, no amor eu sigo por instinto, no amor eu sigo por instinto. Levo a minha sombra pra tomar banho de sol, dar-me a oportunidade de sorrir com o bem maior. Além do horizonte do orgulho e da ignorância, paz é possível. Deixe estar. Recebo as águas do infinito, me liberando do conflito, pro amor despertar, pro amor despertar. Onde os yogis tiram férias? Onde os yogis tiram férias? E dançam os poemas do infinito. E tudo que eu fizer será tão lindo. Além dado apenas fluxo do infinito que escorre por mim, para confiar na dança, para confiar no amor, para confiar na paz, eu vou confiar no amor. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat. Confiar no amor.